Prosperidade pra nós vem, sei que o futuro é de amor e paz. Prosperidade pra nós vem, sei que o futuro é de amor e paz. Prosperidade pra nós vem, sei que o futuro é de amor e paz. Prosperidade pra nós vem, sei que o futuro é de amor e paz. É de Oxalá minha fé, é de Oxalá minha fé, é de Oxalá minha fé. Oh pai, oh pai, é de Oxalá minha fé, é de Oxalá minha fé, é de Oxalá minha fé. Oh pai, oh pai, mostra sua luz, seu manto clareou. Cobre o meu mundo de paz, pai, ameniza minha dor. Sigo a minha fé, pra todo canto eu vou. Sob a luz dos orixás, axé, nação, Nagô. Abre as portas, reluz a esperança, acendendo quem eu sou. Traz minha força, de lá de Aruanda, onde tiver amor eu vou. É de Oxalá minha fé, é de Oxalá minha fé, é de Oxalá minha fé, oh pai, oh pai. É de Oxalá minha fé, é de Oxalá minha fé, é de Oxalá minha fé, oh pai, oh pai. Minha geração veio trazer mudança, falar o que pensa, quem luta pela luz não cansa. Agradeço, eu sei bem que o bem compensa, e que eu fui muito abençoado nessa minha existência. Minha vida quero só a pureza das crianças, alcança, com amor infinito vou deixar de herança. Fugir dessa cidade, caos, barulho de ambulância, esquecem tudo nesse mundo, eles só vêm ganância. Eu já me afastei dessas pessoas negativas, avisa eles, tenho dispor e ainda tô nativa. A vida bate sempre forte, então prepara a esquiva, a terra é feita de mistérios que ninguém explica. Peço, eu quero paz igual yoga, Jedi igual Yoda. Plantei várias sementes pra colher minha vida toda. Na existência terrena, vários dilemas, e meu plano é só manter minha mente plena. É de Oxalá, minha fé, minha fé.